Você está ouvindo Nerdcast no Jovem Nerd. Landa, landa, landa, nerds! Aqui é Alexandre Otono, Jovem Nerd, eu pago um dólar por isso. Aqui é o Caio Gomes, e só chegar em Amsterdã até esqueci o que eu ia falar. Aqui é o Tucano e eu compro ouro. Aqui é o JP, se eu tivesse aqui eu te vendi. Muito bom, JP. Tá, parabéns. Os anos passam. 6 meses. Mas o cara ele continua aqui, não. Fica à vontade, pode continuar teu discurso aí. Mas que é muito bem, hoje a gente vai falar sobre o que, Jovem Nerd? Não, cara. A gente vai falar como eu quero tomar conta do Jovem Nerd sozinho. Puta que pariu. Adora ter combustível pra essa merda. Aqui é o Azaghal. E mesmo o Jovem Nerd não querendo e não gostando, eu ainda tenho 50% dessa bagaça. Muito bem, nerds, estamos aqui para falar sobre o comércio, rapaz. Como o comércio ele impacta as nossas vidas? De onde veio essa prática? Pra onde vai? Como ele muda com o tempo? Mudou tanto de pouco tempo pra cá, né? Temos uma modalidade nova de comércio eletrônico, cara. Como funciona? Como se compra e vende ações? O que é o salário? De onde veio esse termo? Vamos contar a historinha do sal, né? Depois dos e-mails. Canelada. Canelada. Muito bem, Zeca, vamos para mais uma semana de e-mails. Seu Jovem Nerd contido, tá com medo do vizinho chamar a polícia. A gente não pode ficar gravando de madrugada que o vizinho reclama. Jovem Nerd contido. Muito bem, Zagal, neste programa nós vamos falar da galera do Zoom. Mais uma vez falando do cara, Zoom. É pra você entender. Bem. É pra fixar na e mente. E o Zoom é um site de comparação de preços. Já que estamos falando de comércio, de e-commerce. E no e-commerce você sabe que você precisa ter confiança. Confiança. Aonde você está comprando. Tem. Essa é a missão do Zoom. Eles têm um processo rigoroso de seleção e aprovação dos parceiros que vão ter seus preços lá na sua ferramenta de comparação de preços, certo? Ou seja, lojas de confiança. A Nerd Store também está lá, olha legal. Aí, né? Porque eles sabem que você pode confiar nessa. Você sabe que você pode confiar na Nerd Store. Claro que sabe. Claro que sabe. O pessoal posta foto no Twitter direto. Então, olha só. Você pode usar o site pelo browser mesmo ou pelos aplicativos que tem para iOS, para Android, que tem os serviços irados, tipo o histórico de preços. Ó. Você pode ver quanto um produto que você buscou estava custando nas últimas 5 semanas. Excelente. Você vê que ele sobe e desce. Esse preço tá mais caro, tá mais barato, não sei o que aconteceu. Tem o alerta de preços, ou seja, que você chega, define um preço, eu quero comprar esse livro, tá muito caro, eu quero que ele baixe de preço, e aí você bota lá e o que acontece? Se ele baixar de preço e chegar na sua meta, ele te avisa, ó, o livro que você quer comprar, aqui ó, clica aí que vai comprar. Excelente. Muito maneiro, cara. Excelente. Além disso, eles têm especialistas que analisam os produtos e escrevem artigos para ajudar as pessoas a responder dúvidas, Azaghal. Inclusive, no seu smartphone, eles têm uma funcionalidade que usa a câmera para você escanear o código de barra e já receber a comparação de preço daquele produto. Ó, não é espetacular? Muito bom. Não é maneiro? Muito bom. É muito maneiro, gente. Tem que baixar. Baixa, porque você está na loja, você não precisa nem tá pesquisando na internet. Você pode estar na loja, dá uma escaneada, você já compara o preço em outras lojas. Muito bom. Lembrando que eles também têm um canal do YouTube, Azaghal. É verdade, são youtubers. Cara, eles são youtubers. Tem um canal do YouTube onde eles publicam quinzenalmente reviews de produtos interessantes. E vídeos editados, eu fiquei sabendo, pela Gaveta Filme. Olha aí, muito bom. Então, além de fazer reviews e falar de produtos, tem a qualidade, o humor, exato, o sarcasmo. Exatamente. A opulência da Gaveta Filme. Vá lá, zoom.com.br antes de comprar, dê um zoom, seu nerd. Recado patrocinado da editora Ale. Aleph também, Azaghal. Editora Aleph, que já é nosso parceiro. Parceiraço, parceiraço, sempre anunciando seus lançamentos por aqui. E está anunciando hoje o livro O Planeta dos Macacos, Azaghal. Lembrando que o livro normalmente é melhor que os filmes. É, o livro do escritor francês Pierre Boulle, um absoluto clássico da ficção científica, que inspirou, na época, uma das obras mais bem-sucedidas do cinema, né? Não, O Planeta dos Macacos original é muito bom o filme. É bom, Charlton Heston, clássico. A história é interessantíssima. Clássico. Olha só, se você não sabe, é o seguinte, a história, os astronautas, eles estão no futuro próximo. Isso. Em uma missão, e eles acabam entrando numa espécie de um hiperespaço, uma viagem, eles caem num planeta que é dominado por macacos. Macacos inteligentes. Inteligentes, que não falam... Não que o macaco não seja inteligente, mas macacos desenvolvidos. Desenvolvidos, civilizados, é, eles falam, eles têm uma sociedade, etc. E humanos primitivos. Sim. Que não falam. Então o Charlton Heston, por exemplo, o herói do filme, ele é o único que fala, e por isso, né... Macacos ficam bolados. Ficam bolados, exatamente. E é muito maneiro que a sociedade dos macacos, ela é dividida nas próprias raças. Os gorilas são os guerreiros, né, os soldados, os chimpanzés são os cientistas e tal. É muito maneiro. O filme original, ele tem um final surpreendente. Não vou contar aqui. Mas eles dizem que o livro, eu não li o livro, mas eles dizem aqui que o livro tem um final mais surpreendente, mais impactante. Caraca. Que o final do filme original. E o personagem principal do livro não é o mesmo do filme. É um jornalista. Ulisses. Ulisses. Que ele é a tripulação de cientistas da missão pra descobrir novos planetas. Entendeu? Então é muito maneiro você ter a diferença, saber a diferença. Agora o Planeta dos Macacos voltou a fazer sucesso com voltou, a nova série, voltou. Né? Os nossos filmes são muito bons. Mas é nada melhor do que você procurar o material original, né? Não, eu não li Planeta dos Macacos, mas eu gosto do primeiro filme. Eu realmente fiquei interessado. Não, é maneiro... Plots. Porque tem questões, entendeu? Que o autor coloca no livro. E são as questões mais antigas da humanidade. Tipo, o que define o homem? Sim. Qual a diferença do homem para os animais? Nenhuma. Não é tudo animal? Tudo. Não somos todos animais? Qual a diferença? Por que a gente é diferente, entendeu? Não sei. Por que nós somos piores que os animais? Quem são os piores inimigos da raça humana, entendeu? Quem são os próprios humanos. E o mais importante... Eu estou respondendo aqui. O mais importante. Humanos devem beijar macacos? Caraca. Dependendo do quanto você beber no zoológico. Pular grade. Não sei, cara. Aquela macaquinha jeitosa. Link aí no post pra você comprar o seu Planeta dos Macacos da Editora Aleph. Muito bom. E se você não quiser ouvir os recados e e-mails sobre o último Nerdcast, você pode pular diretamente para... 19 minutos e Jovem Nerd PNA, mais 3,5%. Quero agradecer, Azaghal, todas as pessoas que doaram sangue essa semana. Muita gente. Yara Dias, William Alexander, William Wonka... Wonka? Tiago Frias, Soulstorm Souza, Silvana Cavalcante, Xandos Santos, Sabrina Buquerque, Rafael de Oliveira, Marlos Sanuto, Luísa Ugolini, Lucas Laranjeira, Jamile Ribeiro, Humberto Martins. Humberto Martins? Será que é o ator? O ator? Eloy Pires, Eduardo Senos, Daniel Sass, Cristiano Nozella, Cristiane Minhana, Vinícius Dantas, Bruno Teófilo, Bruno Henrique Prachedes, Antônio Eduardo, Gregorim Huete, Alessandro Yosugo e Adriano Assunção. Obrigado, galera, por terem doado sangue essa semana. Muito bom. E nessa semana, só uma doadora de cabelos. Ó. Oh. Mas uma melhor que nenhuma. Claro. Nesse caso, foi a Jéssica Quadros. Cortou seus cabelos e doou para fazer perucas para perucas quem precisa. Perucas Lady. Tá. Arte dos fãs, Azaghal. Várias artes dos fãs desse Nerdcast, inclusive... Teve e-mails acima da média, o Nerdcast da semana passada, sobre a psicologia dos vilões. Exato, muito bom. Nós temos aqui, Azaghal Imortal por Joel Moser. Ah, muito bom. Homenagem ao Jovem Nerd por Alan Jefferson. Obrigado. Salva 200, foda-se o resto, por Juan Moraes. O nome dele se escreve com um R. Juan. É o Juan. O nome Juan normalmente é com Rota. Exato. Com Xota. Não, mas tá certo pra gente falar aí certo. Aí o pai dele e a mãe dele falaram: eu não quero que esse se chame Juan. Juan, né? nem Ju. Então ele vai chamar Juan, com R. Muito bom. Assim a gente acerta a pronúncia. Você garante. Exato. Você garante, você evita o erro. Exato. Temos o Anão e o Jedi por Vini Pereira. Muito bom. Cara, ficou muito maneiro. E agora, tem que soltar que foi uma coincidência inacreditável. Coincidência. A gente encomendou uma ilustração igual, igual. Mesmo estilo. Mesmo estilo, tipo o Azaghal de Machado e eu de Jedi, né? Pro novo layout do Jovem Nerd. Novo layout do Jovem Nerd, cara. Pagou a grana e agora tá de graça. E agora tá de graça. Essa é a vida. Mas ficou maneira, muito maneira essa ilustração. Obrigado, parabéns. Maneiro. E temos também Jovem Nerd e Azaghal por Matheus Santos. Muito obrigado pelas artes dos fãs, queridos fãs. Rodrigo Otávio Bueno Vieira, 38 anos, analista de sistemas Belo Horizonte, Minas Gerais. Prezado, Jovem Nerd Azaghal. Primeiramente, informo que o meu e-mail já foi devidamente ignorado por vocês, portanto, pode continuar a ler. Sou grande fã do trabalho, blá, blá, blá. Ele mesmo escreveu, blá, blá, blá. Muito obrigado. No último episódio sobre mentes dos vilões, lembrei-me de um colega com quem trabalhei há uns 15 anos, que era psicólogo. Ele nos ensinou, na época, um teste simples muito interessante que eu gostaria de compartilhar com vocês. Olha o seguinte, vamos lá. Duas irmãs estavam no funeral da mãe e viram, presente no evento, um homem muito bonito pelo qual uma delas se apaixonou. Os dois tiveram um breve relacionamento por alguns dias. Após esse tempo, o rapaz terminou o relacionamento e desapareceu da vida dela, sem deixar rastros. Algum tempo depois, uma das duas irmãs foi assassinada. Ué, isso tem no joguinho lá da Galápagos. Olha aí. Tem um negócio desse? Tem. Eu já sei o que é. Olha só, peraí, deixa eu repetir. Duas irmãs foram no funeral da mãe e um homem muito bonito se apaixonou por uma delas. Eles tiveram um relacionamento, o cara sumiu e, algum tempo depois, uma das duas irmãs foi assassinada. Certo? O teste consiste em responder 3 perguntas. Qual das duas irmãs foi assassinada? Quem matou e por quê? Certo. Pense um pouco e formule suas respostas antes de ler o restante do e-mail. Eu já sei a resposta porque eu já vi isso no negocinho. Ah, você também já sabe a resposta, né? Ele queria diagnosticar você. Você não lembra? Não lembro. Bom, então tenta aí. Qual é? Não lê. Quem foi assassinada? A irmã morreu ou foi assassinada? Não, foi assassinada. Uma das irmãs. Uma das irmãs foi assassinada. Funeral da mãe, certo? Eu odeio esses testes. Eu vou ler a resposta. Tá bom, lê a resposta. Não, pode ler você. Na verdade, não existe resposta certa. O que percebeu foi que todos os psicopatas e serial killers examinados davam alguma variação de uma mesma resposta. A irmã apaixonada matou a outra para que houvesse outro funeral na família, tendo chance do rapaz aparecer novamente. Olha só, rapaz. Mas na verdade, o enunciado tá errado. Ele tem que dizer que o cara, ninguém conhecia o cara que apareceu. Faltou detalhes. Entendeu? E ninguém conhecia o cara, porque a única forma de encontrar o cara seria no funeral da família. Essa resposta evidencia a falta de empatia e remorso com relação às outras pessoas e principalmente a ideia de que os fins justificam os meios. Ok. É isso aí. Tá bom, compre um jogo da Galápagos. Como é que é o nome do jogo? Vai ser mais divertido que esse meio. É um jogo de mistério. Cartas assassinas. A gente anunciou esse jogo, Já anunciou, mas é muito maneiro, a gente tem aqui. Alan Roberto Sobreira Fidelis, 27 anos, analista de MIS. MIS? M-I-S. Ah, M-I-M.I. Não é analista de MIS. MIS Brasil. Não, porque MIS tem dois Uberaba. S. Okay. Seria uma boa opção. Existe analista de MIS. Uberlândia, Minas Gerais. Sou um grande fã da bababá, desde o momento. Sou graduado em psicologia. Olha aí. E durante o curso sempre gostei de pensar sobre o perfil psicológico de heróis e vilões. Muito bom. Isso, inclusive, deve ter um perfil psicológico, né? Você que fica na aula pensando sobre heróis. Quero acrescentar uma reflexão sobre a diferença entre psicopatia e sociopatia. Muito bom. Ah, vamos mesmo? Deu uma reflexão. O episódio foi sobre isso. Uma reflexão? Vamos lá. Vamos ver o próximo e-mail? O cara vai fazer uma reflexão. Não, cara, ele vai sobre falar... Miss? Ele vai falar de... O que é um analista de Miss? Ele não explicou, isso tudo bem. O sociopata seria um psicopata que foi influenciado pelo seu meio. Reflete ele. Por exemplo, Jovem Nerd. Walter White era uma pessoa normal, porém, no meio, a situação da doença e a falta de dinheiro o levou a despertar o seu lado psicopata. Certo. Sua vilania. Ele já possui essa característica, mas se não fosse o meio, ele permaneceria como uma pessoa normal. Isso é um gatilho pra dizer que videogame violento cria um sociopata. Onde a gente tá indo, exato. Outro exemplo é a Harlequina, que se tornou má e perversa devido ao seu convívio com o Asilo Arkham. Ninguém convive com o Asilo. Você frequenta. O dia a dia dela no Asilo Arkham, né? Ela já tinha inconscientemente uma personalidade má. Porém, foi o meio que levou a se tornar uma vilã. Claro que também deve a forte influência do Coringa em todas as suas histórias. Certa professora uma vez explicou que o psicopata, desde criança, já apresentava uma personalidade ruim e como uma escada que desce, talvez para o inferno. Com o passar dos anos, a criança cresce e suas maldades também, até se tornar um adulto psicopata. Uhum. É mais ou menos. Eu conheço crianças ruins que cresceram e ficaram boas. Sério? Sim, eu, por exemplo. Já o sociopata possui os mesmos traços de personalidade, porém ele não desce os degraus da maldade, o meio social que o joga lá embaixo. Entre as diversas teorias de personalidade, uma outra professora exemplificou que existem diversos traços de personalidade, como ilhas, e que uma pessoa normal navega entre essas ilhas. Pois um médico cirurgião, por exemplo, precisa ser um pouco indiferente com o paciente na hora de operá-lo e abrir seu corpo com um bisturi. É, o cara não pode se entrar na emoção da parada. Ou às vezes precisamos ser mais narcisistas e nos valorizarmos quando alguém nos humilha. Contudo, um psicopata não navega entre todas as ilhas. Exclui as ilhas de bondade e de empatia e fica apenas nas ilhas ruins. Aí eu acho que isso tá errado. Porque o psicopata não tem ilha. Não tem bom e ruim. Tem o que ele quer. É, bom, essa foi a análise do Azaghal. Né? Ok. Eu não sei, eu não entendo nada disso, cara. Tá confuso. Tá confuso. Pessoal, deve ser outro e-mail teste. No fim, ele conseguiu tirar de você que você era uma criança ruim. Ficou boa. Qual ilha que eu pulei? Rodrigo Martins de Araújo, 22 anos, desenhista, projetista, Rio de Janeiro, RJ. Gostaria que o meu e-mail fosse lido pelo Azaghal. E agora? A gente está no revezamento e a vez da veneno. Caso o meu e-mail seja escolhido, pode apagar essa parte, senhor. Não. Bom, lê aí então o e-mail do cara. Eu vou ler e a gente vai pular o nosso ciclo. E aí? Não tem problema, lê. Mas cara, o psicopata pediu. Não gosta que você mude a rotina. Como é que vai ficar? Não devo arriscar, é isso? Cara, quer que eu leia? Que deve ser mais um e-mailzinho. Vamos lá. Pra tentar traçar um perfil da Azaghal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Ao ouvir o Nerdcast 467, a deturpadamente dos vilões, ouvi uma canelada logo no primeiro minuto do episódio. Vou explicar. Ao falarem do Coringa, o André diz que o Homem-Aranha não daria cabo do Coringa, e o Azaghal completa dizendo que o Cabeça de Teia não iria suportar os jogos mentais do palhaço, dizendo que o mesmo poderia sequestrar a Tia May ou o Peter. Ou o Peter? Mary Jane, que falei. Pois bem, acontece que o Homem-Aranha não só tem um inimigo completamente insano, como já foi capturado e torturado por ele, o Duende Verde. Norman Osborn já sequestrou Peter Parker, torturou ele e o prendeu até que a barba dele ficasse cheia como a dos senhores. É verdade, o Duende Verde é meio Coringa da Marvel. Pode crer, cara. Ele também já sequestrou a filha recém-nascida do Peter. O Peter Parker tem filha? Ah, cara, uma daquelas cronologias Marvel. Também seduziu e engravidou posteriormente, matou a namorada dele, Gwen Stacy. Vale lembrar também que em a última caçada de Kraven drogou, capturou e enterrou vivo Cabeça de Teia. Enfim, ele quer dizer que os caras já atormentaram já dá uma zoada no Peter Parker. O Peter Parker pra caralho na Marvel também. Por que ele queria que você lesse isso? Não faz sentido nenhum, ele deve ser meu fã. Deve gostar mais de mim do que você. Ah, olha aqui, ó. Lê o último PS dele aqui. Pedi pro Azaghal ler, pois esse foi o meu primeiro e-mail. Que safado! Te pegou! Não necessariamente. Ainda dá tempo de tirar. Ah, não, deixa ele. Deixa ele com a vitória dele. Fique com suas migalhas. Eu quero saber o que, que veio primeiro, a necessidade de vender ou a vontade de comprar. Você quer mandar o ovo à galinha, rapaz? É a vontade de comprar. Vontade de comprar. É a necessidade. Alguém percebeu que tinha uma necessidade e resolveu lucrar com isso. É. Era assim, no mundo. Pão. Né? O cara precisava de pão. Não, antes disso eu acho, na idade da pedra lá. Indo mais atrás, o Dino da Silva Sauro trabalhava em que empresa? Derrubava a árvore. Ele era numa empreiteira, né, cara? Era empreiteira, né? Exatamente. Não, mas a gente tá falando aqui do ato de você trocar coisas, certo? É, você tem um cara que planta batata. E o outro não planta. E ele come só batata. O Jovem Nerd tá querendo levar isso pro escambo. É, o Charlinho. Charlinho. Ué, o escambo não é comércio, porra? É. Charlinho só planta batata doce. Aí vem o Stronda e fala: vem monstro, vem Charlinho, eu quero batata doce. Aí ele dá, sei lá, um pote de whey pro Charlinho e pega umas batatas doces, é isso? É isso aí. Isso é o escambo, né? É o escambo. Não existe. Sim, mas o comércio começou assim, né? É assim, isso, essa é a história do comércio. É, sem unidade monetária nem nada. Era é troca pura e simples. Não, mais ou menos. A unidade monetária é muito mais antiga do que a gente imagina. Na Babilônia, os caras tinham um esquema de crédito pra transação. Sim, mas a gente... Na verdade, o comércio não existe sem transação monetária. O escambo, essa permuta, era só uma forma de facilitar a coisa, entendeu? Uhum. Porque existia uma dificuldade de mensurar o valor dos produtos. Agora, mais impressionante que a antiguidade do comércio e da moeda é a duração do escambo. Existe até hoje, mano. Se eu não me engano, uma das leis do Hammurabi queria dizer não pagadores de débito. A parada é muito antiga, a transação monetária. É, com certeza. O escambo é, é uma ferramenta quando não é possível fazê-la. Tipo, no Brasil, a gente fala muito de escambo porque o escambo aconteceu no Brasil porque os índios brasileiros, que era uma das sociedades mais primitivas que o mundo já viu, esse sim não tinha a menor ideia do que significava dinheiro. Então eles não entendiam comprar e vender. A troca funcionava pra eles, entendeu? Essa sociedade primitiva existe até hoje. Ah, mais ou menos, né? Os caras hoje são baianas. Tem gente que não entende comprar e vender. Acha que tem que ser tudo de graça. Na internet é assim ainda. O cara quer te dar uma troca que, puta, te dá batata doce mesmo. Eu não lembro qual é a cidade nos Estados Unidos, mas que, tipo, no começo do século passado, a principal moeda não era o dólar, era tabaco. O nego trocava mesmo? Tudo. É sério. Porra, o nego devia jogar muito beisebol nessa cidade. Tá falando do país que é o pico do capitalismo, cara. Mas por isso é que alguma reserva indígena no meio do nada? É os redneck, maluco. Ah, eu já sei onde é que tu viu. Tu viu dentro da penitenciária da... A gente chegou nesse ponto interessante, porque superficialmente chegavam os europeus aqui, vinham os índios sentados no ouro, e eles, olha que legal, meu colar de ouro. E os caras, caraca, toma um espelho e me dá toneladas de ouro. Não, você... não tinha índio sentado no ouro no Brasil. É. Tinha ouro aqui no Brasil, né? Não, você mas sabe. Não, tinha ouro, mas não era o índio que estava sentado em cima dele. Não, eu tô querendo dizer que eles tavam, o ouro estava na terra. E aí o que acontece? Nós pensamos aqui, poxa, que troca injusta, né? O cara dá uns espelhos ou qualquer coisa de baixo valor e os caras extraíram tudo daqui, né? Ouro, pau-brasil, etc, o que for. Mas principalmente ouro e na América toda, né? Mas o valor das coisas é algo que todo mundo entra em acordo, porque pro universo, a porra não tem valor nenhum, é um monte de coisa. Exato. Empilhada, sim, entendeu? É, uma coisa que é preciso pra você ter comércio e com dinheiro, com moeda, é fé. Exato. Se acreditar que aquilo vale alguma coisa, vale, né? Vale, é. Não é só questão de fé, é valores individuais. Porque, por exemplo, você pode ter um filme de cinema. Pra nós, pode significar alguma coisa pagar pra ir ver um filme no cinema. Sim. Pra pessoas, isso não pode... É, exato, tem valor. Pra outras pessoas, com outros tipos de necessidade ou crenças, isso pode não ter valor nenhum. Nenhum valor. Tem outra prioridade, porque, sabe... Então, isso vale pra qualquer produto. Sim, exato. Serviço, né? Qualquer produto. É oferta e procura. Mas então, tipo assim, se o espelho tinha um imenso valor para os índios, para eles foi injusta a troca que eles fizeram? Evidente que não. Porque como é que você mensura o valor? Essa pergunta, na verdade, você está fazendo num nível muito interpessoal, né? O índio específico com o português. É, eu tô bem superficial também na situação. Bem, né? Superficial, mas porque essa é a grande questão das grandes transações no tempo antigo, né? Como mensurar o valor das coisas. Sim. Porque para uns valia muito, outros não. Esse é o princípio do comércio. E 1500, espelho valia muito até na Europa, cara. Espelho belga. Verdade. Dura até hoje, mano. Até hoje é bom. Tu vai fazer casamento na Colombo, os espelhos são belga, maluco? Tem que pagar o seguro do espelho. O que eu tô falando é que é superficial justamente porque o cara não chegou aqui, toma um espelho, me dê seu ouro. Não é tão simples assim, né? Não, ele matou o primeiro líder, depois ele falou, vai querer o espelho? Sim ou não? Então ele mostrou no espelho. Olha aqui quem vai morrer agora. Valor das coisas aparece quando a gente está falando de uma sociedade. É, assim, então, quando você tem um grupo de pessoas negociando, que você começa a falar de valor. As coisas tinham mais sentido antigamente, porque nas sociedades primatas, apesar de não existir o dinheiro, que a gente conhece hoje, papel, alguns bens foram escolhidos como bens de troca entre eles. Por exemplo, os maias, eles utilizavam o cacau como a moeda de troca. Uhum. Era um bem que tinha valor, que podia ser utilizado para você consumir, mas ele era utilizado como a moeda oficial. Era uma coisa que tinha valor por si só, mas um quilo de mandioca custava meio quilo de cacau. Ele era utilizado como... Eles trocavam o cacau? Ou o cacau servia como base de referência para o sistema de crédito? Tá entendendo o que eu tô falando? Entendi. Se isso vale três... Ou ele era o lastro. Exatamente. Ele era o lastro. Porque isso acontece até hoje, né? O ouro foi o lastro durante muito tempo. Agora, o lastro é um pouco diferente, é mais baseado no dólar. Mas enfim. É que a diferença, que a gente pega assim, qual que é a utilidade do ouro? O ouro é um metal de bosta. Ele é mole, ele é bonito, não serve pra nada. É bom condutor, porra. Só serve pra ostentar, realmente. Não, peraí. O ouro não é bom condutor? Caraca. Não, mas pra uma... Mas você ia conduzir o quê em... Não, isso aí, hoje. Cristo, cara. Não. O valor do ouro é que ele é raro. É isso que, sim, que torna ele valioso. É, isso. A moeda precisa, historicamente, sempre precisou ter utilidade e ser raro. Né? Não, peraí. Mas é só raro, não é porque é bonito também? Dourado, caralho? E ele é maleável, é fácil pra fazer joias. O bonito tá no olho da pessoa, né? Se a pessoa sabe que aquilo é valioso, ela se torna bonita, cara. Esse é o princípio da coisa. Então, é diferente do cacau, por exemplo. É um homem feio com dinheiro, né? Por exemplo, uma das moedas inglesas, europeias, inglesas, né, da Idade Média mais antiga, é o shilling, da Inglaterra, né? O shilling, o lastro dela era o valor da vaca na região de Kent. O primeiro lastro dela. Ou seja, o que faz o dinheiro ter valor pode ser uma porrada de coicada lugar. Naquela época era uma coisa diferente. Na Babilônia, onde tudo começou, o primeiro dinheiro eram as placas de argila. É. Elas valiam o tanto de grão que você tinha estocado nos silos. Então era assim, a argila era a moeda, o lastro era o grão e os silos eram os bancos da época. Uhum. Só que tinha um problema, os grãos estragavam nos silos e aí... inflação. A sua argila, do nada, passava a não valer porra nenhuma, né? É, então, mas essa é a diferença. As primeiras sociedades utilizavam coisas que por si só tinham valor. Quer dizer, que se ninguém mais aceitasse aquilo, você podia pegar os grãos e consumir. Você podia pegar o cacau e consumir. Exatamente. Enfiar isso no cu, né? Enfiar. Dependendo do que fosse, o prejuízo era maior do que simplesmente fazer mas continua sendo o princípio do ouro. Se a moeda tu não aceitava, você aceita o ouro em vez da moeda. Mas a questão é, se você tá com fome, você podia pegar o cacau e comer. Se você tá com fome, você podia pegar a vaca e consumi-la. Não vou falar comer. Você podia pegar os grãos e consumir. O ouro, a única coisa que você pode fazer com ele, se você não tiver mais ninguém pra comerciar, é enfiar no cu, como o David falou. Entendeu? Exatamente. Não tem nenhuma utilidade ali. Essa é a diferença entre as primeiras moedas, que onde a coisa tinha um valor prático mesmo. Era aquilo que você consumia mesmo. A segunda moeda que mais se proliferou, depois da argila da Babilônia, foi o sal, justamente por causa disso. Ela mesma era o lastro dela, e ela durava mais do que grão e do que a argila. Uhum. Porque... Você tá falando dos romanos? Sim, porque o sal era tão importante, tão necessário quanto o próprio alimento, né? O lastro da moeda romana era o sal? Não tô falando que era o lastro, mas ele ele por si só já é o lastro, porque ele é necessário, ele tem uma utilidade, então você poderia trocar diretamente ele sem precisar ter um lastro. E é algo que todo mundo precisa, né? Todo mundo precisa, pra preservar os alimentos. E novamente com aquela vantagem, que se o comércio deixasse de existir, ele por si só já te garantia uma utilidade prática para aquilo. Sim. Essa é uma característica que todos os comércios primitivos tinham. A moeda era algo lastreada, ou ela própria, algo que tinha valor prático por si só. Essa é a coisa importante que foi mudar só depois. E dessa relação com os romanos, com o sol, que veio o salarium, é isso? Que era justamente a quantidade, o valor do sal que o soldado recebia no final do mês. Em moeda. Porque o sal era o lastro. Ele não recebia um saquinho de sal, ele recebia uma proporção de moeda relativo ao valor do sal. Não. No começo ainda era sal mesmo. O cara recebia sal. E usava o sal como moeda. Porque não tinha moeda. Não tinha antes. Isso é antes da moeda. Não, peraí. Mas peraí, moeda tem a... Cara, a moeda do romano é bem antiga, cara. Não, mas a moeda tem isso na sociedade há milhares e milhares, muito antes do Império Romano. A moeda. Então, tudo bem, é. Mas só que o sal também já era moeda antes do Império Romano, né? O Tucano falou da argila que valia os grãos no silo. E essa argila não é facilmente falsificável? Porque quando começou a existir dinheiro, começou a existir falsificação. É, falcatrua. Exatamente, né? Não, existia falcatrua, começou a existir escravismo, né? Começou a existir bancarrota e você virar escravo porque você foi a bancarrota. Isso tudo tá ligado à criação do dinheiro, né? Sim. Porque eu lembro que eu vi um documentário que uma família inglesa encontrou enterrado no quintal um baú romano, cheio de moedas romanas, antigaço, 2000 anos de idade. Existe um relato do Júlio César falando que quando ele chegou na Inglaterra, lá na Bretanha, tinha-se uma moeda corrente. Se chamava Balg, se eu não me engano. No relato dele, ele fala que existia uma moeda entre os povos, né, primitivos britânicos. Mas então, o que é interessante nessa história de desenterrar o baúzinho cheio de moeda romana? As moedas estão todas clipadas. As bordas das moedas estão todas cortadas. E os caras estudando essa parada falaram assim: olha, isso acontece o seguinte. Existia algum escrito, alguma lei que até tantos por cento de uma moeda, se ela tivesse danificada, até tantos por cento de perda, ela era válida. Assim como a nota, né? Também é. Né? Existe um valor. Ah, se você rasgar a nota tantos por cento, foi uma pontinha lá, ainda vale, não sei o que. Né? Então, o que acontece? Os caras faziam a maracutaia de pegar um alicate e sair mordendo as laterais das moedas, até o ponto em que ela ainda valia, pra derreter a prata e fazer novas moedas, entendeu? Caraca, e aí isso era uma evidência arqueológica dessa prática mesmo da malandragem até em tempos romanos, pra você ver. As primeiras moedas mesmo, são de cobre, né? Na verdade, eram barras de cobre, não era nem redondo no começo, né? Também por causa disso, o cobre era útil pra fazer arma, pra fazer caldeirão, pra fazer panelas, essas porra toda. Sim. É fácil de manusear, que também derrete. É mole. Assim como ouro, derrete a uma temperatura mais baixa. E era difícil de obter, porque você tem que minerar, tal, e durava mais do que a argila, que o sal. Então já é... Ele englobava as três coisas aí. Ele era fácil de manusear, era difícil de conseguir e tinha utilidade. É, os romanos depois passaram a usar prata, não foi? Antes de usar prata, eles passaram a usar bronze, né? O bronze é cobre com estanho, misturado com estanho, né? Na verdade, eles começaram a usar o bronze como arma, porque o bronze é mais resistente que o cobre, né? O cobre é mais mole. Então, eles começaram a usar como arma. E aí, começaram depois a usar como moeda também. Eu acho que na Inglaterra medieval só foram usar prata perto de 1500. Antes disso era... É. Eu acho que foi o Henry VI, cara, que ordenou que se transformasse em prata as moedas mais importantes. Mas usar como moeda mesmo, né? Moeda, porque antes era essas porretas também de cobre, isso aqui, que eram fáceis de serem... No livro, nos Crônicas Saxônicas, eles pagam pros vikings irem embora com prata, mas aí é... Mas é prata rude, né? O sistema de crédito, na verdade, ele se desenvolve mais rápido do que a moeda física, né? Porque as grandes transações, o cara não levava de navio barris e barris de moeda para pagar de um lado para o outro. Sim, exato. O sistema de crédito na Europa, a gente já não está mais falando de coisa antiga, está falando de coisa um pouco mais recente. O sistema de crédito precisou ser modernizado, né? O cara levava só um papel de crédito, um papel de... Não, sim. Quem quem evoluiu muito esse sistema na Idade Média foi a Igreja. Olha aí. Foi a Igreja. Foram os Cavaleiros Templários primeiro, não foram? Que o Templário saía da Europa com um pedaço de papel e ele podia sacar dinheiro em qualquer parte do caminho dele até chegar a Jerusalém. Isso aí. Onde ele precisasse. É porque, nesse momento, você dá um outro pulo a essa coisa de ser uma coisa mais abstrata, a moeda. No primeiro momento, a gente estava falando da commodities como uma moeda. No segundo momento, a pedra, sei lá, o metal. Mas o metal, por si só, ele tinha um valor. Ele era uma coisa mais abstrata, mas o metal ali, ele tinha um valor. Agora, você passa para a terceira etapa, onde você está pegando um papel, uma coisa facilmente, entre aspas, falsificável, que aquilo não é o valor próprio dela, que está indicando um lastro em outra coisa. Cada vez mais a gente está entrando num sistema que é mais abstrato e cada vez menos dependente do material original que ele está dependendo. E mais dependente da confiança. Da confiança. Exatamente. Mais dependente. Muito cada mais. Mais da confiança. Porque justamente você está acreditando, porque é diferente, né? Você não está com o negócio na sua mão e acreditando que o outro vai dar valor para aquele, não. Você está acreditando que aquele cara vai cumprir, né? Ele tá, você está acreditando no futuro. É isso. E aí, meu amigo, é daí que surgem as bolhas. E cada vez mais esse sistema, você precisa de um órgão central que vai dar o valor para essa coisa imaginária que você tem. Uhum. Quanto menos esse governo central existe, mais você depende de coisas que por si só vão ter o valor. É, isso é uma discussão de que se a Bitcoin é uma moeda ou não, porque ela não tem um governo que garanta. Exato, não existe nenhuma garantia. Não que o nosso sistema monetário seja perfeito, lindo, maravilhoso. Ele também é fodido, baseado em dívidas que você cria, etc e tal, mas existe um controle, né, pra tornar a coisa mais estável, né, não tão volátil quanto... Mas esse controle entre moedas não existia na Idade Média. Porque as moedas existiam, o que não existia era o câmbio. Se não me engano, a instituição Banco Central foi criada por um escocês que ele, acho que tentou implantar na Inglaterra e foi mandado embora. Depois ele conseguiu implantar na França. Alguma coisa assim. Até então os governos não garantiam nada. É porque você não precisava alguém para garantir nada. O ouro tava lá, o ouro era ouro. Você podia testar aquilo, você podia derreter e fazer o ouro de outro país, tanto faz. A partir do momento que você passa uma coisa que não é o material em si, alguém precisa falar, tá bom. Isso agora, aqui corresponde a alguma quantidade de ouro que eu tenho no meu banco central aqui. Não tinha ideia do banco central, mas os governos já fabricavam dinheiro, né? Por exemplo, na Roma Antiga, teve períodos de muita inflação, porque acabava o dinheiro do governo e eles começavam a produzir dinheiro, né? Eu tô imaginando qual era a imagem que o Calígula mandava botar na moeda dessa galera. Sempre vem aquela dúvida que todo mundo fala, por que tá faltando dinheiro, o país é pobre, por que o governo não faz dinheiro e vira um país rico? É isso, né? Todo mundo tem essa dúvida. É muito simples. Todas as crianças, né? Então, mas tem muita gente que tem essa dúvida até hoje. Até ela sabe que não dá certo, mas a pessoa pode não saber o porquê que não dá certo. Por que que não dá certo, Caio? De maneira muito simples que a gente pode pensar. Quando a gente pega o papel, antigamente, vou falar mais antigamente, quando a gente começou a ter o papel moeda, aquele papel correspondia que no banco central daquele país existia uma quantidade de ouro equivalente àquele papel que você tinha. Isso, quando o ouro era o lastro da economia. Né? Então, se eu tinha lá uma tonelada de ouro, eu podia imprimir 1000 papeizinhos dizendo que cada um daqueles equivalia a 1 quilo de ouro. Uhum. Então ele tinha um valor que era equivalente àquele do ouro que estava lá. Se eu imprimir mais papel, o que eu estou fazendo não é aumentar a quantidade de ouro disponível. Eu estou falando que aquele papelzinho não vai valer mais a 1 quilo de ouro, mas vai valer a 100 gramas de ouro, 500 gramas de ouro. Então eu não estou aumentando o valor com que ele está lastreado. Eu estou simplesmente diminuindo o valor daquele papel. Uhum. Então é por isso que você está diminuindo o valor do papel e tá aumentando o valor das mercadorias. Por quê? Se eu tô pensando que meu produto vale uma quantidade de ouro, na ideia as pessoas têm essa cabeça por trás, se eu tô imprimindo mais papel, eu vou precisar de mais papéis para poder ter aquela mesma quantidade de ouro que eu equivalia antigamente. Então eu não tô aumentando a riqueza do meu país, eu tô simplesmente diminuindo o valor que cada um daqueles papeizinhos vale. Isso era a ideia que você tinha quando você tinha o lastro ouro. E ele vale a mesma coisa hoje em dia quando você tem o lastro. Hoje em dia não existe mais isso. Você dá valor da riqueza de um país no ouro que ele tem. Não, não tem mais. Você mede isso mais ou menos pelo PIB, pelo produto interno bruto do país, o quanto... Como é que funciona isso? Mais ou menos, é por o dólar, que é a moeda que acaba baseando as outras, sei lá, ela tem circulação um quinto do que, na verdade, deveria ter para se manter, entendeu? Mais ou menos assim. Então, é tudo imaginário o valor dela. Uhum. E eles brincam com essa proporção do que existe de físico, de papel, para poder gerar o valor da moeda em vários lugares. Por isso, esse é o medo, por exemplo, porque a China tem uma quantidade de papel, moeda, de dólar absurdo. Uhum. Então, se eles resolverem colocar essas moedas no mercado de verdade, o valor do que tudo pode se comprar cai muito. E aí ele quebraria o sistema, entendeu? Aham, uhum. Ah, sim, certeza. Porque o lastro ouro, ele foi utilizado até mais ou menos os anos 40. Eu não lembro exatamente a data. Nesse momento, basicamente, o que o governo americano fez, entre aspas, foi dizer o seguinte. Então, em vez de cada governo central guardar o seu ouro, guardem dólar e a gente garante que o que vocês vão ter de dólar, a gente garante o ouro. Nesse momento, o lastro das moedas parou a ser o ouro em si e passou a ser o dólar. Com essa noção que o dólar seria o lastro ouro oficial. Hoje em dia, isso não é mais assim. Hoje em dia, é outras coisas. O tamanho da economia americana, tudo isso é o que dá o lastro para a moeda. Mas foi nessa época que foi feita a troca do ouro pro dólar como lastro, e é o que faz com que os outros países, hoje em dia, lastrem sua economia tendo papéis do governo americano, quer dizer, quantidade de dólares que eles têm que é garantido pelo governo americano. Sim, mas de qualquer maneira, a qualquer momento, assim como um meteoro pode bater na Terra, a China pode despejar todos os seus dólares do mercado e destruir a economia mundial, né? É basicamente isso, né? Basicamente é. A China está com o dedo no botão vermelho. Basicamente é. Porque o Caio falou, é uma conta maluca pra se chegar num valor, que envolve um monte de coisa, inclusive a quantidade de papel físico que existe no mundo. Uhum. E não sei se vocês já viram um filme, um documentário, chama Zeitgeist. Ah, lá vem o Zeitgeist. Ele explicando o sistema monetário dos Estados Unidos, velho, de travar a cabeça. O sistema baseado em dívida, né? Sim, cria sim. Uma dívida. O dinheiro que não é existente, você empresta um dinheiro que não existe. É, né? isso tem num outro documentário um pouco mais sério chamado The Collapse. Justamente, você cria uma dívida e aí você ganha, você gera papel moeda do crédito. Aliás, você nem gera papel moeda, você gera crédito. Crédito, é. E aí você, como tem uma dívida, você tem muito mais crédito que o valor da dívida e tal, não sei o quê, e aí no final essa porra não vale nada e tudo vai colapsar. É isso que os caras dizem. É. De tempos em tempos o capitalismo tem que entrar numa grande crise para que o valor das coisas possam ser reajustadas à realidade. É, de certa forma foi o que aconteceu aqui em 2008 com a crise imobiliária, né? Chegou no pico. Aqui e aí nos Estados Unidos, né? Aqui nos Estados Unidos. Aqui foi muito séria, né? Nos Estados Unidos foi muito séria a crise imobiliária de 2008 e até agora a economia não se recuperou 100% disso. Né? Tem um livro que eu li que explica a crise de 2008 com uma cena dos Simpsons. Que o Homer Simpson precisava dar uma festa e aí ele hipoteca a casa dele. Ah, começou com o Homer. É tipo isso, as pessoas hipotecando, reipotecando, ganhando crédito sem poder pagar. E corrupção, né? Porque o que aconteceu foi muita ganância também dos bancos. Sim, como em 29 também. É, porque como o mercado foi crescendo, existe uma coisa em empresa grande, quando vão planejar as vendas e ajustes de crescimento, os caras nunca imaginam que o mercado vai se estabilizar em um certo momento, ou vai ter uma baixa normal, por casualidade. Não, o pessoal sempre vai projetando o crescimento. Né? E não tem como crescer para sempre. E aí a galera de vendas fica com a espada espada na bunda, porque tem que gerar aquele negócio ou o cara é demitido. E aí abre-se margem pra corrupção e pra um monte de problemas. O que aconteceu basicamente foi isso. Os bancos precisavam cumprir metas. Então ele passou a aceitar qualquer tipo de garantia pra liberar dinheiro, porque eles precisavam liberar o dinheiro, fazer o dinheiro circular. E aí começava a vender aquelas hipotecas todas inadimplentes. Coisas malucas, né? E não, inventava. Você falava que tinha, os caras aceitavam que você tinha. Ninguém tava mais olhando porra nenhuma. Né? Tem uma história de bolha que caracteriza bem isso, descreve bem essa situação. Aí da terra do Caio, que foi no século XVII a venda de tulipa. Ah, essa famosa em Amsterdã. Aliás, Amsterdã é onde começou a Bolsa de Valores, né? Exatamente. É o berço exatamente disso. Essa especulação, venda de especulação, né? Conta a história das tulipas. A parada das tulipas é que em 1600 e alguma coisa, as tulipas caíram na graça dos nobres europeus, né? E aí, tulipa é a flor originária da Holanda e tal. Os holandeses começaram a plantar pra vender e abastecer toda a Europa. Era um artigo de luxo. Caro. Isso. De luxo, raro. Virou uma febre. Exato, virou febre. Virou uma febre. E aí, começou a valorizar bastante. Só que aí, quando começou a valorizar, as pessoas começaram a crescer o olho. E aquele negócio que a gente comentou aqui, que você nunca acha que o crescimento vai parar ou vai estabilizar. E aí, eles começaram a aumentar a produção, começaram a vender não só as tulipas, como os bulbos das tulipas. Sim. Então, era investimento em mercado futuro, né? Exato. Eles começaram a comprar, olha só, acabaram as tulipas esse ano. E acabou a época das tulipas. Então, o que acontece? O cara compra já as tulipas que vão florescer no ano que vem. Olha aí. Porque não nasce tulipa no inverno. É, então olha só, tô comprando hoje, pra 2016, 300 toneladas de tulipa. Já tô garantindo a minha tulipa. E aí é pra revender, porque eu sei que o preço no ano que vem vai estar 3, 4 vezes mais. E os caras falam assim, beleza, eu vou plantar tulipa pra caralho e te vendo essa porra toda. Aí o outro cara fala assim, também quero, vou comprar tulipa no ano que vem. Tô pagando agora. E aconteceu uma parada no meio do caminho que chama a tulipa Semper Augustus, que é uma tulipa que na época ninguém sabia, mas é uma tulipa que tem um vírus. Esse vírus que ataca a planta deixava as pétalas rajadas de branco. E aí, como era rara, né, que não eram todas as tulipas que eram assim, elas eram mais caras. E aí, nego vendia a tulipa antes, a Semper Augustus, antes dela nascer. Só que ela só ia ser uma Semper Augustus se o vírus atacasse ela. Você não tinha certeza, aliás, você não tinha nenhuma garantia de que essa tulipa ia ser rajada. E ela valia, tipo, o que hoje vale um Rolex Daytona, 200 mil reais. Nossa! Ela era muita grana. Absurdamente mais cara do que a tulipa normal. Uhum. Pra ter uma ideia, a tulipa normal, em 1636, custava 20 florins. Essa Semper Augustus custava 2 mil florins. Caraca! Ela era muito artigo de luxo. E aí, nesse ano, teve um aumento de 300% na Semper Augustus. Ela passou de 2 mil para 6 mil florins. E aí, quando você tem dois produtos similares, um mais caro e outro mais barato, quando o mais caro aumenta o preço, ele sempre puxa o de preço menor também, né? Uhum. E aí, a inflação da tulipa normal foi de 1.125% nossa, em um ano. Nossa. Mas é lógico que a porcentagem tem a ver com quanto custa, né? Porque a normal passou de 20 para 225. E a Semper Augustus passou de 2 mil para 6 mil florins. Uhum. A parada é foda. Não, e aí o que aconteceu, obviamente, em todo esse mercado futuro... Não, eu vou dizer o que aconteceu no meio do caminho. No meio do caminho, então. Os produtores de tulipa compraram castelo em Bruges, compraram... mandaram os filhos estudar em Oxford, mandaram trazer roupa da China e se endividaram imensamente. Então vai agora, porque só pode ter feito isso, isso é do ser humano, né? Não só os fabricantes. Os compradores. Nessa altura, ninguém mais era o comprador final de tulipa. Uhum. Todos os nobres já tinham tulipa. Todos os intermediários compraram castelo, então. Exatamente. Tem uma história de uns garotos que ficaram órfãos e eles, de herança, tinham um título de um bulbo de uma tulipa Semper Augustus, sei lá, alguma coisa. Eu sei que eles compraram casa, compraram comida, vida tudo com isso. Eles estavam na merda, ganharam essa tulipa e ficaram milionários da noite pro dia, tá ligado? Caralho. Isso foi acontecendo com todo mundo. O cara não tinha dinheiro, ele pediu um empréstimo, valia a pena, ele pediu um empréstimo num banco, a um juros tal, comprar uma tulipa e aí esperar aquela tulipa valorizar e pagava o empréstimo com juros e ainda sobrava dinheiro. Uhum. Então, ninguém mais comprava tulipa como compra final. Ter a tulipa. É, e pro mercado rolar, tem que ter um idiota pra comprar até o final, né? Tem que ter um bilionário que compre todas as tulipas. Os caras que morreram com tulipa na mão se endividaram foda, se fuderam pesado. Não, muita gente roiou. Mas é exatamente o que aconteceu no mercado imobiliário aqui, cara. É isso aí. Quando o nego foi ver, vagabundo tinha comprado 8, 9, 10 casas financiadas usando a mesma casa, um mesmo imóvel como garantia de todas elas. Exato, não tem como, né? Não, não tem valor pra pagar isso. Exatamente a mesma coisa, cara. Exatamente, quando deu a crise no último cara, e aqui na Flórida foi consequência direta dos furacões de 2004, 2005, que as empresas de seguro levaram 2-3 anos para poder pagar os reparos, e levou 2-3 anos para o governo regulamentar que elas poderiam aumentar o prêmio dos seguros para compensar o que elas pagaram. O valor do mortgage de todo mundo quase dobrou, o nego não conseguiu pagar. E aí explodiu. É, isso aí, essa é a bolha. Isso é o que a gente chama no mercado de alavancagem, esse termo. Uhum. Quer dizer, todo mundo tinha uma casa e comprou 10 casas a partir do preço de uma casa só que ele foi duplicando. Por causa de crédito, né? Porque tinha crédito. É, então, isso funciona muito bem quando o mercado está crescendo. Por quê? Se o preço das casas aumentaria 1%, como eu tenho 10 casas, eu vou estar ganhando 10 vezes aquilo que uma casa aumentaria. E funciona muito bem se o credor estiver disposto a fazer o olho, né? Olhar pro outro lado, né? Porque se ele olhar a garantia do cara e ver que a garantia do cara não cobre 10 casas, ele vai falar, meu amigo, eu não vou te prestar esse dinheiro. Mas o que eu quero dizer é assim, sempre que você tá alavancado, ele funciona muito bem quando o mercado tá crescendo. Claro. Só que a qualquer quedinha, você vai perder muito mais do que você tinha originalmente pensado. E é isso que as pessoas não pensam. Então, quando caiu um pouco, o cara tomou um susto e botou todas as casas no mercado. Uma pessoa fazendo isso, tudo bem. 1 milhão de pessoas derrubou o preço das casas, que caiu mais o preço, aumentou a velocidade das quedas e estourou a bolha. Então é algo que acontece, você viu aí as empresas de tecnologia nos anos 90, agora aí nos Estados Unidos com as casas, nas tulipas, sempre acontece isso das pessoas poderem achar que elas podem se alavancar pra poder ganhar dinheiro, mas nunca pensam no caso da queda. É algo que acontece direto o cara que entra no mercado tentar fazer isso. E a queda pode acontecer por diversas razões, que geralmente fogem do controle de quem tá especulando, né? Exatamente. Essa história toda da tulipa que o Tucano contou, ela resume bem o que levou à criação das bolsas de valores mesmo, das bolsas de futuro, tudo, porque todo esse mercado que existiu, sempre existiu, as pessoas sempre fizeram esse tipo de comércio, mas em algum momento se sentiu a necessidade de tentar organizar um pouco essa bagunça para que os riscos fossem diminuídos e que pessoas pudessem vender as produções, vender as coisas deles com menos risco de tomar na cabeça. Foi aí a partir desse tipo de problema que foram começando a criar bolsas de futuros, bolsas de commodities para tentar resolver e padronizar toda essa venda para que o risco fosse menor para quem produz mesmo e para quem compra. O conceito de bolsa de valores foi criado pela companhia holandesa das Índias Orientais. Isso, exatamente. A VOC. Aliás, se você for a Amsterdã, a casa de um dos sócios, dos criadores da companhia holandesa das Índias Ocidentais, é um museu. E você pode visitar, ver como é que vivia um ricaço da... magnata de 1600 e tanto. É muito maneiro. É uma puta casa. Como é que é o nome desse museu, o Caio? Você que é local aí. Acabou de chegar. Tem o navio Amsterdã também, que é uma réplica de um navio da Companhia das Índias Orientais. Ah, mas é isso. Quando foi criada a companhia, eles pensavam em ir para as Índias, né? Para pegar especiarias e seda e tudo mais, para trazer para a Europa para comercializar. Só que eles precisavam de financiamento. Uhum. E aí eles tiveram a brilhante ideia de criar ações. Olha aí. Que dividia a companhia em partes iguais transferíveis. Vendia... ações da empresa para outras pessoas. Exatamente. E funcionava como? É assim, o cara chegava, explicava e falava assim, olha, a gente vai lançar uma excursão, uma caravana, uma expedição para as Índias, vai trazer coisa pra caramba de lá. Vai vender milhões. E os lucros a gente vai repartir para quem der esse investimento, quem comprar uma ação. Isso. E foi o que aconteceu. Eles foram para lá, sei lá quantos navios, eu sei que poucos voltaram, mas esses poucos foram lucrativos e trouxeram bastante coisa, comercializaram e as pessoas ganharam dinheiro. E vendo quem tinha comprado aquelas ações tinha ganhado dinheiro, outras pessoas se interessaram em comprar frações dessa empresa. E as próprias frações se valorizaram ainda mais, porque a empresa se valorizou, né? Exatamente. E um cara que tivesse endividado antes da expedição voltar, uhum, ele podia transferir para outra pessoa, vender aquela ação. Uhum. E é basicamente o que é uma bolsa de valores hoje em dia, né? Exatamente. Frações de empresas que você pode trocar. É, e era uma forma de financiar tudo, né? É, de financiar, mas essa era a ideia. Sim, você cobriu os custos. Quando uma empresa abre o capital, o que ela quer é investimento, né? Ela quer um aporte de dinheiro. É. Né, pra poder produzir ou pra poder construir uma nova fábrica, enfim. Ela precisa do dinheiro pra algum plano de expansão. Exato. Ou pra cobrir algum rombo também, né? Você pode vender parte da tua empresa pra cobrir um rombo de um prejuízo. É, mas normalmente quando você vai tornar a empresa pública, ela tem que estar bem, né? Pra as pessoas confiarem e comprarem. Normalmente sim, mas o pessoal também projeta o futuro da empresa. Pode ter visto que aconteceu um percalço e tá projetando que ela vai se recuperar se entrar aquela quantidade de dinheiro. Então ela tem um valor, né? Uhum. Exato. Não confunda a Companhia das Índias Orientais, essa que a gente falou que é a holandesa, com a inglesa, que é a que aparece no Piratas do Caribe, que persegue Jack Sparrow. Essas traziam as havaianas dançando hula hula. Trazendo para os dias de hoje, nesse mundo globalizado... Esse mundo cão. É. Qual o sentido, então, da gente ter essas diversas bolsas? A bolsa de São Paulo, a bolsa de Nova York, a bolsa de Londres. Por que não uma bolsa única? Um bolsão. Isso não ajudaria também a controlar a especulação e as falcatruas? Lembrando que especulação por si só, como eu tentei explicar, é algo ruim. É, por isso que eu usei o termo falcatrua. Falcatrua é o termo que pega mais. A especulação por si só é o que faz o mercado geral, que dá volume, sempre tendo pessoas interessadas em querer comprar ou vender aquele item. Uma bolsa de um país, ela reúne todas as pessoas e todas as empresas que estão interessadas naquele conjunto de empresas que, por exemplo, trabalham em real. Então isso faz com que a Bolsa de São Paulo tenha essa vantagem de estar focada em empresas do mercado brasileiro, que tradem em real, que operem em real. Uma empresa, ela pode abrir capital em qualquer bolsa do mundo. Uma empresa de São Paulo pode abrir capital nos Estados Unidos. Só que ela vai ter que lidar com investidores que estão em outro lugar, vai ter que lidar com câmbio para poder trabalhar lá fora. Então isso faz com que fique muito mais complicado para ela trabalhar. O fato da gente existir moedas diferentes, essa dificuldade de você comprar coisas em mercados fora, o câmbio seja complicado, dificulta muito a ideia de você ter uma bolsa única. E isso acaba facilitando as pessoas a se juntarem em bolsas, que lembrando, a bolsa não é nada mais do que um lugar onde você, normalmente é um mercado único das ações da tua empresa. Você pode vender em qualquer mercado de ação possível, você nem precisa de uma bolsa. Mas essas bolsas estão interligadas, mesmo que não diretamente, mas elas estão interligadas pelo câmbio. Então, porque como as bolsas negociam também papel moeda, qualquer flutuação na bolsa de Nova York, ela afeta a bolsa de São Paulo, independente de como esteja a performance das empresas que negociam na Bolsa de São Paulo. Verdade. A Bolsa de Nova York, ela é impactada antes de abrir pelo que acontece nas bolsas, na troca de moeda, nas bolsas asiáticas. E na europeia também. Mas principalmente as asiáticas. Então, existe sim. Existe o fator também, o meu ex-sócio, ele falava que o mercado financeiro é movido by fear and greed. Medo e ganância. Então, quando, por exemplo, uma bolsa cai no mercado asiático, o cara dos Estados Unidos vai vender. O primeiro fator dele é o cagaço perder dinheiro. Porque a gente sabe que o mercado hoje em dia é ligado. Mas existem os fatores internos que pegam. Então a Bolsa de São Paulo esse ano está rodando muito pior do que as bolsas do mundo. Estava, pelo menos. Porque os fatores internos da economia fazem a bolsa cair. É claro que existe uma comunicação que faz com que existam fatores principais. Mas elas dependem também muito do seu mercado interno. E o fato de você ter câmbio, fazer câmbio internacional é uma coisa muito chata. Então é muito complicado para você você poder uma empresa de São Paulo, mesmo que você falar um fundo, comprar nos Estados Unidos é muito chato, tem que fazer câmbio internacional, existe um monte de regras. Todas essas barreiras de impostos, barreiras, então, um exemplo, quando o IOF, apareceu o IOF para transações no mercado brasileiro, a Bolsa de São Paulo ficou um pouco menos dependente da Bolsa Americana, porque era muito mais difícil dos caras entrarem com dinheiro no Brasil. Essas barreiras fazem... Mas também limitou o potencial da Bolsa. Limitou muito, ficou mais independente, ficou. Mas ficou muita gente... patamar muito menor. Exatamente, muito menos gente entrou dinheiro, a entrada de dinheiro diminuiu muito. Então, todos esses fatores fazem com que você que seja muito mais complicado. Se o mundo inteiro passasse a funcionar com Bitcoin, por exemplo, a partir de hoje, além do Marco Gomes ficar feliz, com certeza, essas barreiras para a criação de uma Bolsa Única iam deixar de existir, com certeza. Porque no esquema atual das coisas, essa pulverização das bolsas só faz uma coisa, é foder o investidor individual, cara. Porque esse cara tem muito menos acesso ao que está se passando, na velocidade que está se passando, e ele que acaba se lascando no final das coisas, né? Porque como a Bolsa de Asiática caiu, o cara de Nova York já está vendendo, e o cara quando acordou, já aconteceu a merda toda. Essa é uma questão, assim, é muito complicado isso, eu ver a pessoa física competir com os profissionais, entre aspas. Você pega, tem um grande fundo, o fundo Medallion do Renaissance Technologies, é o maior fundo quantitativo do mundo. Os caras começam a tradear quando a primeira bolsa abre na segunda-feira e terminam de tradear sexta-feira quando a última bolsa do mundo fecha. Uhum. Eles passam 24 horas por dia, a semana toda tradeando. Uhum. Então qualquer flutuação de qualquer lugar do mundo está sendo sentida pelo fundo dos caras, eles conseguem se ajustar. Que pessoa física vai conseguir competir com isso? É por isso que a gente tem que usar a porra do sistema de inteligência artificial que o Caio Gomes criou pra essa porra tradear automaticamente pra gente 24 horas por dia. Cadê o Caio Gomes? Eu tava trabalhando esses dias aí, eu tava trabalhando nele um pouquinho aqui. Tava pensando em botar ele pra funcionar. Olha aí, compadre. Pô, vamos fazer isso aí, cara. Vamos conversar, porra. Vamos criar o fundo Jovem Nerd, a gente atrai mais gente. Cria um fundo, cara. E o slogan é bom, meta no fundo do Jovem Nerd. O slogan tá quase me convencendo. Olha aí o Caio Gomes. Mal chegou em Amsterdã. O que que é uma commodity? Uma commodity, ele é um bem que ele é... É muito comum no mercado, é isso? É, ele é... Ele não tem ele diferenciação, é né, de, entre marcas. Isso, ele é... Exatamente, ele é uma coisa que... Aquilo que ele faz, ele não é diferenciável, então... O laranja, é uma commodity. Isso, café. Café, petróleo. Exato. Qualquer tipo petróleo. De grão, porque tanto faz você comprar o grão daqui como o grão de lá, é o preço isso. É o mesmo. Grão em si, não isso, tem... grão em si, não vai ter uma diferença que uma marca produzindo pode ter. Diferente sim. Do iPhone e do Android, que existe essa diferença, o grão é o grão, acabou. Há pequenas diferenças, dependendo de onde está, você ignora isso por um bem comum do mercado, né? E café é café em qualquer lugar do mundo. É basicamente isso. É. Laranja é laranja. Se você precisar de uma diferença maior, você pode falar que eu tenho o café Arábia e o café, sei lá o mas quê. Basicamente, por exemplo, aqui a gente vai tratar como uma coisa só. Trigo, por exemplo. Trigo é trigo, cara. Em qualquer lugar, né? E aí, o que acontece? Existem regras que regem esse mercado. Você tem uma indexação mundial disso, é isso? Ah, então, porque vamos pensar como é que era feito no passado. O cara produzia lá o trigo dele, ele plantava, daí ele procurava algum cara que queria comprar o trigo dele. Ele achou o cara que queria comprar o trigo dele, ele vendia, ele tinha o silo pra guardar aquilo lá, o cara vinha com os caminhões, pegava o trigo e levava embora. Uhum. Isso era um problema pro cara que queria vender o trigo, porque ele ia depender de procurar um cara, de ter que achar um comprador e tal. E o cara que comprava, sei lá, o produtor de pão lá, a Vic Bold, ela ia ter que... Achar o cara, onde é que tem um cara que planta trigo? Isso, né? Então é puta coisa complicada, era uma coisa chata e tal. Então, muito baseado nessas ideias que a gente discutiu, das tulipas, tudo, começou a se criar mercados onde a pessoa que produz o trigo, ela podia vender o trigo. Então o cara chegava assim, galera, eu tô aqui vendendo 1.000 toneladas de trigo, quem quer comprar? Ele anunciava num mercado e um outro cara podia chegar assim, ah, tô, vou lá e vou comprar aquilo ali. Nesse momento, o cara não tá comprando o trigo, ele tá comprando uma ideia que o cara no futuro vai ter o trigo. Sim. E lá é só um meio pra eles poderem se comunicar. Mas eu quero dizer o seguinte, o cara que produz trigo do lado dele, o vizinho, também produz trigo, quando ele vai no mercado anunciar o trigo dele, ele não vai fazer mais barato do que o vizinho. Eles vão vender pelo mesmo preço, é tipo isso? É, porque naquele momento que você tem essa visualização, é muito fácil comparar o preço. Então, se eu sinto o vizinho vendendo por um, você vai chegar e vai vender por meio, porque você seria idiota de fazer isso. Então, naturalmente, o fato de você ter um lugar público onde as pessoas anunciam os preços dela, faz com que os preços vão se ajustando. Certo, o mercado vai ajustando o preço. Certo. Isso é o que é chamado de arbitragem. Por quê? Se você tá vendendo por meio e tem um cara que tá comprando por um, eu posso comprar o seu por meio e vender por aquele cara por um. É, o mercado se regula, exato. E ganhar essa diferença, sem fazer esforço nenhum. Exato. E você vai perceber que eu tô comprando trigo pra caralho de você, opa, vou subir meu preço. Isso vai ajustando os preços. Uhum. Então isso aí é um mercado que permite as pessoas organizarem as suas vendas. Num segundo momento, pra poder dar segurança pra isso, as pessoas começaram a falar, pô, mó complicado eu ter que vender o meu trigo e ter que estocar, eu não sei quanto eu vou ter. Então, esse mercado começou a se organizar de uma maneira que eles começaram a padronizar as coisas lá dentro. Então, o que você vendia era uma saca de, sei lá, 100 quilos de trigo, de tal tipo, tal estocado, tal. Você não passou mais a vender o trigo, você passou a vender um papel que dizia que você tinha um trigo no futuro. Isso. Então, o vendedor podia chegar, o cara que ia produzir o trigo, ele estava vendendo um papel que daqui a um ano eu ia entregar um quilo de trigo para você. Mesma coisa a tulipa. Eu não tenho trigo ainda, eu tô dizendo que daqui a um ano eu vou comprar o trigo. Pro vendedor é bom, porque ele tá dizendo que ele vai poder se preocupar em produzir o melhor trigo para daqui a um ano, e pro comprador é bom, que ele sabe que daqui a um ano ele vai receber o trigo. E vai pagar mais barato agora, pô, tá comprando... E vai pagar mais barato agora, tá comprando exatamente. No futuro, então ele vai pagar mais barato, né? Esses caras, o cara que vende o trigo e o cara que compra o trigo para poder utilizar, eles são os caras que realmente precisam daquele material. Só que olha só que saco. Saca. Nossa. Saudade do Eduardo. Esse cara ainda depende do vendedor e do comprador se encontrarem tendo a necessidade de compra, de vontade de comprar e vender. E aí que surge a ganância humana. Algumas pessoas começaram a perceber, opa, que é o que a gente chama hoje em dia do especulador, que não é um termo ruim por si. O especulador é um cara muito útil pro mercado. O especulador é o cara que ele tá olhando pra isso aí, tá vendo que tem um cara comprando e um cara vendendo, mas ele não tá interessado no trigo em si, ele tá interessado no risco do valor do trigo. Então ele vai falar, opa, eu acho que porque o ano que vem vai ser seco, o trigo vai aumentar de valor. Então eu vou comprar agora o que esse cara tá vendendo de trigo, vou segurar o meu papel e vou vender daqui a um ano pro cara que tá querendo comprar. Vai valorizar, acho que vai valorizar. Ele não tá interessado no trigo, ele tá interessado no risco daquele papel em si, não no bem mais. De que forma isso é benéfico pro mercado, o especulador? Esse cara é o Najinarras. Não, Najinarras é um outro caso. O que o Caio tá falando, na verdade, usando o trigo como exemplo, vale como exemplo, mas por ser o trigo uma coisa tão... Né, essas commodities, essa flutuação é bem pequena. O especulador, de um modo geral, ele não está interessado no trigo em si, porque essa flutuação de risco no trigo é muito pequena. É muito grande numa empresa de tecnologia, porque o cara vai tentar projetar a demanda dessa empresa de tecnologia no futuro. E aí que você tem a variação de rentabilidade de um papel para o outro. É a diferença do risco. O Najinarras que o Tucano tá falando é quando o cara que tá vendendo trigo é o mesmo cara que tá comprando trigo. Tá sacando o que eu tô falando? Ele vai criando... E ele vai comprando e ele vai aumentando o valor que ele tá pagando no trigo até chegar no momento que o Azaghal, que tá quieto aí, fala, ah, também vou comprar o trigo. E aí ele vai e vende todo o papel dele, e o Azaghal comprou o trigo, o Azaghal e todos nós compramos o trigo que não vale mais porra nenhuma. Entendeu? Porque o mercado tá sendo aquecido por ele mesmo. Exatamente. E o Najinarras tem um fator ainda pior, que ele comprava isso com dinheiro que ele pegava no banco, entendeu? Uhum. Então, quando a Bolsa de São Paulo sacou o que estava acontecendo, começou a regular para que ele pudesse mexer menos. Ele estava mexendo tanto na Bolsa que os caras sacaram e falaram, vamos restringir o uso dele aqui. E aí ele concentrou totalmente essa especulação dele no Rio. E aí quando... aconteceu uma crise de bolha que os bancos pararam de colocar dinheiro nele, ele quebrou a Bolsa do Rio, porque ele não conseguia mais girar essa alavanca. E a Bolsa do Rio quebrou até hoje, que movimentava mais dinheiro que a de São Paulo, substancialmente mais dinheiro que a de São Paulo, quebrou de forma completa, que nem tem mais bolsa. Por acaso, eu tenho um tio que foi presidente da Bolsa do Rio, que vendeu a Bolsa do Rio pra São Paulo. Não. Você tá sacanagem. É verdade. Eu já ouvi a avó do JP contando sobre esse tio. De todas as histórias de tios que a gente conhece, algumas são floreadas, mas essa... Alguns tios existem, esse é fato. Cara. Ele foi o cara que sacramentou a venda, porque já estava quebrada, entendeu? Ele sacramentou a venda que tinha de papel real dela pra Bovespa, entendeu? Mas é fruto do caso Najdar. O Najdar chegou a ser dono de 7% das ações da Petrobras e 12% da Vale, cara. Hoje em dia não teria muita coisa, né? na época também não. Não valia tanto as empresas. Só respondendo o que você perguntou, Jovem Nerd, por que isso é válido pro cara? Porque vamos pensar como é que funciona na realidade. Você é produtor de trigo, produziu teu trigo. Daí, em vez de você ter que achar um comprador, você chega para um banco e fala: ô banco, eu tenho aqui 1.000 toneladas de trigo para vender. O banco vai pegar esse papel, vai converter em futuros da bolsa e vai comprar de você já a sua produção e vai colocar no mercado para outras pessoas poderem comprar. Para outras pessoas. Para você, produtor, olha que beleza. Eu não vou ter que esperar ano que vem para poder receber dinheiro. Já vai financiar toda a sua produção agora. É isso. Eu sou produtor de trigo, eu não quero ficar me preocupando com o preço futuro do trigo, com quanto o dólar vai valer, quanto o mercado vai ser. Eu já vendi. Pra você já conseguiu botar o teu produto no mercado naquela hora, sem ter que se preocupar. E pro comprador do trigo em si, ele não vai ter que achar um comprador. Ele vai chegar no mercado e vai falar: opa, peguei o trigo no mercado e eu já tenho meu trigo. Agora, o lastro disso é você entregar o trigo, né, no ano que vem. Você entregar o trigo. Mas a parada commodity é o seguinte: se eu comprei tanto de trigo, eu não comprei esse cara, eu comprei trigo. De vários. Pulverizado. Se você não fez, outro cara fez e aí você vai receber de outro cara, é isso, basicamente? Exato. E aí que o mercado entra. O mercado, ele garante que você tá comprando trigo de alguém. Se você, produtor, não entregar, tem várias coisas que acontecem. E uma delas é que quando você vende, você paga uma pequena parcela de seguro pro mercado, pra Bovespa. Ou pra Bolsa de Commodities lá de Chicago. Chicago. É, quando você vende, você também tá assinando um contrato. O que o mercado vai fazer, ele vai funcionar no meio como garantidor disso aí. Se você não entregar, ele vai te cobrar, ele vai pegar o teu seguro, vai entrar processualmente e vai pegar de outra pessoa e entregar pra você pro comprador. Então, o que o mercado tá fazendo é funcionando como garantidor disso tudo, que as pessoas vão realmente entregar. Pra você, comprador, fica mais tranquilo, porque eu não tô comprando do Alexandre. Eu tô comprando... Do mercado. Do mercado. Então, o mercado vai funcionar como garantidor da sua compra e da sua venda, sem ter que as pessoas se preocupem em ir atrás de cada uma das pessoas que compraram. Se o produtor não entregar, ele vai lá e vai atrás do cara e vai utilizar o seguro para poder recuperar aquilo dele. Então o mercado funciona padronizando tudo isso para que nenhuma das pessoas tenha que se preocupar mais em correr atrás. Ele vai se preocupar em guardar todas essas coisas. Quer ver o mercado do trigo quebrar? Todo mundo resolveu virar gluten free. Check this out. E a nova modalidade do comércio que veio pra ficar, como diz o Cris Dias? O e-commerce, o comércio eletrônico, o comércio via internet. Poderosíssimo, poderosíssimo. Caio Gomes trabalha de um certo fato no e-commerce, né? Um serviço, na verdade, né? Terceira maior empresa de e-commerce do mundo. É sério? Booking.com? Olha aí, rapaz. É, terceira maior empresa de e-commerce do mundo. Eu acho que esse papo começa exatamente com a vontade de comprar e o cara tendo a necessidade de vender. Ou então a necessidade de comprar e a vontade de vender. Porque de todas as atividades da internet, certamente a atividade de você comprar sem sair de casa e receber o produto na sua casa é uma das mais eficazes hoje em dia, eu diria. Outro dia, inclusive, eu tava pensando, né, tipo, os correios, não só o Correio do Brasil, mas todas as empresas estatais ou não de entrega, né, de logística, etc, de entrega de correspondência, sofreram muito com o mundo eletrônico, porque as pessoas mandam muito menos cartas hoje do que mandavam, né? Hoje todo mundo se comunica eletronicamente, mas em compensação tem um crescimento enorme de encomendas físicas, que essas não podem ser transmitidas eletronicamente. eletronicamente, né? Então eu sei que tem um mercado eletrônico que desacelerou uma parte do trade dos correios, mas acelerou outra pro outro lado. Não compensou de todo. Não compensou de todo. Mas é realmente segura ainda esse mercado. Segurou, né? Exatamente. Tucano, como é que você enxerga esse fenômeno lá nas suas aulas? Jogou a bola no colo do Tucano. Perdi aqui. Bonito, perdi. Cara. Falando de e-commerce, gente. Comércio eletrônico. Você aborda e-commerce de alguma forma nas suas aulas de marketing? Sim, não, eu dou aula de mídias digitais, né? Então... Mídias digitais. Sim. Ninguém sabe o que o Tucano faz, cara. Não, mas ele fala... Ninguém sabe de verdade o que o cara faz. O cara é um professor e ponto, é isso que ele é. Às vezes de história, às vezes de... De marketing, de digitais. Não, mas de digitais não tá... Jornalismo, marketing, tudo. Marketing é mais amplo do que... Que esse mundinho. Então, também, justamente, né? Por isso que eu tô falando de e-commerce, eu tô querendo jogar isso pra sua área. Fala aí de e-commerce, quem é que regula o PayPal? Não, falando sério. Mas eu acho que o PayPal, ele segue a regulação, o regulamento, né, do país que ele tá instaurado, né? Ele tem negócio, ele abre sedes em países, Brasil, Estados Unidos, o que seja, e ele segue as regras tributárias e tudo mais daquele país, né? O que ele tenta fazer algumas vezes é tentar diminuir a carga tributária quando ele vai transferir dinheiro de um lugar pro outro. Mas quem garante que ele tem aquele dinheiro pra pagar o que ele tem de compromisso? É, no fundo, o que o PayPal ele tá fazendo por trás é quase ser um gerador de moeda. Ele tá gerando moeda. Mas porque ele entra na conta do meu banco e saca dinheiro de lá, cara. É verdade. Entendeu? Quando eu faço um pagamento. Quem é que controla se ele tem o fundo para pagar os compromissos dele? Tem essas empresas que fazem toda a gestão de pagamentos de cartão de crédito, por exemplo. Essas empresas, elas são reguladas no Brasil, pelo menos, por várias regras que eles têm que ter quantidade de capital proporcional à quantidade que eles giram. Tem várias regras que eles têm que ter para poder ter essa garantia que eles não vão quebrar o cara, entendeu? E eles têm que apresentar isso em todos os países, com todas as regulações que cada um deles tenha? Eu não sei como é que funciona nos outros países, mas, por exemplo, no Brasil eles precisam apresentar. Então é muito capaz que eles tenham que realmente apresentar em vários países essa capacidade de manter o funcionamento independente se um cara... E cada um tem sua lei, né? Ele pode estar muito lastrado de um lado e de repente quebra do outro e quebra por inteiro o negócio. Cara, todo mundo acredita no Elon Musk. Todo mundo adora e acredita no cara. É. Então, o que ele fez, ele tá certo, de alguma forma. Qual que é a sua garantia? Muita coisa quebrou, né, cara? Qual que é a sua garantia? Eles mandam a foto do Elon Musk. Exato, ele rindo, fazendo joinha. Mas, tipo, aí eu acredito. Puxando para um outro lado, um lado que eu tinha interesse direto, o e-commerce teve um impacto profundo em como o varejo está estabelecido hoje e como ele vai ficar ainda por cima, né? Porque ele tem uma vantagem em cima das lojas, que é a questão do estoque, né? Ele tem um estoque centralizado e ele tem um estoque virtual, que ele puxa de um lado para o outro. A loja tem que ter o produto na prateleira. Sim. Por isso só é uma diferença competitiva gigantesca, de custo operacional. Uhum. Então, a gente tem essa facilidade toda por um lado, mas a gente tem um aspecto negativo nisso tudo. Que é, por exemplo, eu que adoro, né, livro, adoro ler. Eu não tenho mais livraria pra ir lá ver, tocar numa livraria. Não tem? Não tem, quebrar todas as livrarias aqui, cara. Porra, mas tem a Barnes & Noble em qualquer shopping. É a única que sobrou. É a única que sobrou. Você que eu gosto de escolher é tanto assim? E mesmo assim, com um estoque de livro limitado lá dentro. Ah. Eles não têm tudo mais. Antigamente, a gente ia lá na livraria, porque o eletrônico é muito bonito. Mas pra você que tá afim, como eu às vezes fazia isso, eu entrava numa livraria e fui agora numa em Londres com esse espírito. Era uma livraria de 7 andares. Uhum. Eu fui lá com o espírito. Eu quero sair daqui com 3 ou 4 livros que eu nunca ouvi falar na minha vida. Entendeu? Uhum. E eu cheguei lá fiquei horas lá, manuseando no, no, no, nas prateleiras até encontrar. Isso eu quero ler, isso eu quero ler, isso eu quero ler, isso eu quero ler. Entendeu? Uhum. Pra quem gosta, isso acabou, né, cara? A não ser que você tenha acesso a uma dessas, que não é meu caso aqui. Aqui em Orlando, eu tenho uma base Zenobo só com estoque limitado de livros. Só os lançamentos, só tem lançamento, só tem best-seller na livraria. Sim, sim, sim. Então, você tem vários aspectos que o e-commerce limita a tua vida também, né? A moda tende a ficar padronizada. Várias coisas tendem a ficar padronizadas, como a própria leitura, em cima dos best-sellers. Você, por mais que tenha ferramentas de browser dentro de uma Amazon que você possa escolher teu livro, é muito menos atrativa do que você pegar o livro e dar uma folhada nele. Tá velho, JP, você tá velho. Não, mas eu entendo o que ele tá falando. Porque se você entra num e-commerce, qualquer que seja ele, ele tem um monte de ferramentas que vão tentar otimizar a busca pra sempre te entregar algo... Direcionam, cara. É, que você queira ler. Uhum. Que seja o seu padrão de leitura. Uhum. E ele, se quiser algo completamente aleatório, puta, não vai ser tão simples. Aham, entendi. É, então, as empresas de e-commerce tentam levar isso, levando a vantagem que você, do momento que você entra na loja, ela te sabe quem que é aquele comprador, eu sei todo o histórico dele, coisa que nenhuma loja a pessoa pode saber, pra poder tentar fazer recomendações, coisas que tentam vencer essa coisa nossa de poder tocar, de poder olhar. Então, a gente não tem essa vantagem no e-commerce, mas a gente tem, por outro lado, eu vou tentar utilizar, porque eu sei tudo que você comprou na sua história, pra poder recomendar coisas parecidas, ou saber onde você mora, saber seus gostos, pessoas que compraram como você, ou que estão comprando também. Então, a gente já perde essa vantagem, mas ganha por outro lado, mas que seria isso te bitola. De certa forma, isso te bitola, porque você não sai do mesmo lugar. Entendeu? Eu tô pensando em termos de evolução, porque a gente tá falando de livro, mas isso vale pra porrada de outra coisa também. Vamos imaginar roupa, por exemplo, que é uma coisa diferente. E eu concordo, assim, só pra falar, eu concordo também. Ontem mesmo, aqui em Amsterdã, eu entrei numa das lojas, livrarias em inglês aqui. Cara, tem 8 andares, eu fiquei louco aqui a tarde inteira nela. Mas a vantagem do e-commerce é essa. Você consegue saber, do momento que você entrou, do momento que você pisou na loja, bom dia, senhor JP. Aqui estão as roupas que você mais gosta, as roupas que você comprou, chegou uma nova, desse tipo e tal. Isso nenhum comércio físico pode fazer. Uhum. Você tem a desvantagem que você não pode tocar em coisas novas. Mas, por outro lado, você ganha essa outra vantagem de poder estar o tempo todo sabendo o que você é, o que você comprou nas outras lojas, qual mas seu perfil. Mas tem a desvantagem de você bater o olho e falar, caraca, eu podia estar vestindo isso aqui em vez de estar vestindo o que eu visto todo dia. Entendeu? Olha só, deixa eu dar um outro exemplo. Eu estava de férias agora viajando, né? E estava com o meu cunhado e com a minha cunhada. Lá em Londres tem 1.600.000 pubs diferentes. Por exemplo, eu queria, pô, entrar num pub de 1.700, não sei o quê, comer uma bagaça lá qualquer. Entendeu? A minha cunhada só entrava no pub se ela primeiro entrar, olhasse no TripAdvisor e tivesse 4 estrelas ou mais. Uhum. Isso é um exemplo da parada, do que eu quero dar. Entendeu? Eu não, eu já gosto de bater o olho na parada e falar, pô, isso aqui, pô, de repente tem uma salsicha maneira aqui, vamos entrar e comer aqui, entendeu? Uhum. Pô, mas tu tava atrás da salsicha, JP? Pô, tem a salsicha Cumberland, é boa pra caceta. Mash and sausage. É, boa pra caceta, mano. Mas tá entendendo, cara? Te corta a tua espontaneidade, você expandir tuas experiências, entendeu? Isso em todos os segmentos. Você não acha que isso também pode, por outro lado, trazer experiências que você não encontraria de outra forma, assim, buscando aleatoriamente? Eu entendo que você tá vendo como tem dois lados a parada? Sim, mas você tá padronizando a experiência, entendeu? Todo mundo vai ter a mesma, porque só vai seguir a recomendação, entendeu? Mas a recomendação é diferente pra cada um. Você tá cortando a diversidade. É, existe toda uma conversa sobre essa bolha ideológica que as redes sociais podem criar, porque só te mostram o que você gosta mais e não te mostram o que você gosta menos, e você acaba vivendo nessa bolha onde todo mundo pensa igual, etc. E você não vive coisa nova, né? Exatamente. Você vai ser um robô repetitivo. Sabe qual é o meu medo disso? Meu medo não é pra mim. Meu medo não é pra gente aqui. O meu medo é pra essa galera que tá nascendo agora, que não conhece viver e comprar de outra forma. Uhum. O adolescente de hoje, ele já espera que a empresa que ele está comprando conheça tudo dele. Ele não quer ter o trabalho de ver mais. Ele não quer perder o tempo buscando as experiências. Isso vai ter algum momento que isso vai ser complicado, cara. Entendeu? Geralmente, porque a humanidade evolui. Porque a humanidade evolui na diversificação, entendeu? Nas ideias que não dão certo e geram outras que são melhores. Se todo mundo quiser a mesma coisa sempre, a gente vai estancar. Não, eu entendo que é filosófico e eu outro dia saiu um estudo dizendo que as redes sociais não criam bolhas ideológicas, que era uma preocupação vã, mas também não sei se é conclusivo de fato, né? Um artigo escrito pelo Mark Zuckerberg. Mas, de fato, existe esse tipo de pensamento. Tem aquele lance lá, toda aquela história da loja que descobriu que a menina tava grávida antes dela estar grávida, dela mesmo descobrir, porque foi captando, foi o... Não, na verdade, antes do pai dela descobrir. Antes do pai dela descobrir, porque foi vendo os hábitos de navegação dela e tal, não sei o que, e começou a mandar... Mas eu não duvido que descubra antes dela também, daqui a pouco, não. E outra coisa que muda muito é a pesquisa, né, cara? Porque antigamente pesquisar era bater perna em shopping. Ah, já volto. Ah, beleza. Vou andar, já volto. Pergunta o preço. Vou andar, já volto. Uhum. Pergunta o preço. Ah, hoje em dia você faz isso clicando, puf, pesquisa uma parada. Entendeu? Você já sabe uma porrada de loja, não sei que seja um negócio muito específico, porrada de loja, você já sabe o preço da parada. E faz a comparação, tu, né? Mas agora, se você comprar aqui é por tanto, se você comprar lá é por... Mas, obviamente, por ser tudo muito invisível, intocável, intangível na internet, você tá tudo numa tela, você pode ver a ilusão que você quiser. As pessoas têm que, obviamente, tomar muito, muito cuidado com o que elas estão vendo, né? Porque às vezes bate na comparação de preço, você acha numa loja parada muito barata, você tem que... Caralho, por que esse negócio tá barato, entendeu? Ainda mais se for um produto muito comum do mercado, né? Uhum. É a mesma coisa que você for no posto de gasolina, maluco, que a gasolina metade do preço. Tu não vai achar esquisita a gasolina metade do preço no posto? Ou você vai falar assim, caralho, me dei bem, gasolina na metade do preço. Só vou abastecer nesse posto aqui. Isso vale pra tudo, né, cara? O só existe o vigarista porque existe quem cai no... Quem quer levar vantagem em cima... Quem quer levar vantagem em cima que o vigarista tá vendendo, né? Isso desde a humanidade existe. Não. E online tem o problema que você não tá olhando a cara do vigarista, né? Isso pode ser positivo ou negativo, porque às vezes o vigarista também tem uma bela de uma lábia. Exato. Pode ser mais forte do que o truque online. E pra se defender desse tipo de coisa, existem, né, mil formas de você procurar hoje online informações sobre aquilo, né? Não só no Reclame Aqui, por exemplo, você vai ver como é que é a cotação da loja, do comércio, etc e tal, mas você pode achar em fóruns ou pessoas que tiveram experiência e tal. Tudo é muito mais fácil de pesquisar, né? Mas não só de bater perna, mas também de pesquisar a idoneidade das empresas que trabalham com e-commerce, etc. Tem alguns serviços específicos em que o e-commerce ele é fundamental para o benefício do consumidor, eu acredito. Uhum. Assim. Por exemplo, compras de passagens aéreas. Uhum. Uhum. O cara tem um mundo de CIAs aéreas nos dedos dele, sabe? Na verdade. Uhum. Uhum. E antigamente ele ficava muito dependente de um agente, verdade, de uma empresa, e às vezes de uns caras meio trambique, né? É, não é toda reserva de hotel, esse tipo de coisa. Pô, o cara pode comparar o hotel, ler resenha, ver foto. É verdade. Né? É animal. Esse tipo de coisa que não existe. Não existiria sem e-commerce. E meio que matou um monte de intermediários, né? Mas aí é que nem o streaming matou locadora e... Isso é evolução do mercado, isso é outra coisa, né? Diferente daquilo que a gente estava conversando antes, isso é uma outra coisa. Agora, o e-commerce, por exemplo, numa empresa como o Carrefour, ele é uma baita ferramenta para uma empresa dessa também testar produto, né? Porque, por exemplo, o Walmart faz muito isso aqui. Eles têm uma variedade, uma gama de produtos online muito maior do que tem na loja, porque eles testam se o produto é viável ali. Uhum. E se, né, alcançar os níveis de venda que eles estabelecem, eles começam a colocar eles fisicamente também na loja. Então você, uma empresa desse porte, ela tá evitando errar na escolha dos produtos, né? Walmart e e-commerce, eu só me lembro de Juntos pelo Desconto Visa. Mas aqui no Brasil, a Americanas faz isso também. Ela não tem todos os produtos que ela tem online na loja física. Mas na loja física tem o computador, não sei se ainda tem, mas antigamente tinha. Sendo uma loja Americanas, não achei o que eu tava procurando. Mas você podia comprar online direto na loja. Exato. E acho que Magazine Luiza era assim. A Magazine Luiza abria lojas físicas onde não tinha quase nada. Mas você comprava online. Mas tinha a facilitação de poder comprar online ou comprar com um cara que ia fazer a compra online pra você. É, a vantagem dele é o cara fechar o negócio ali, né? Não ir pra casa e ficar olhando opções em outros lugares também. Sim, com certeza, é verdade. Ou seja, o cara facilita online, mas tentando tirar as vantagens da compra online, que é pesquisar preço, né? Se você pensar bem, tu pode sacar teu smartphone e fazer a consulta ali, do jeito que você quiser. É, mas isso não é um problema que acontece hoje em dia, por exemplo, com as lojas Best Buy? Que o cara vai lá, entra na Best Buy, pergunta pros vendedores, são bem especializados e sobre configuração de computador ou de câmera, ele tira todas as dúvidas e tal, e aí ali mesmo ele abre o smartphone, procura onde tá mais barato e já compra usando o Wi-Fi. Exatamente. Né? Da Best Buy. Em outra loja. Eu já fiz isso. Olha o Jovem Nerd aí, cretino. Mas olha só, uma vez eu fui na loja de board games lá em Los Angeles, tava com o Sr. K. Aí eu vi o board game que eu queria comprar lá, Imperial Assault. Muito bom. Aí custava $100. Aí, cara, eu falei, caraca, $100? Tô achando estranho. Abri a Amazon ali no celular na hora e tava $65 na Amazon. Aí eu cheguei no balcão e falei assim, cara, você equipara o seu preço a da Amazon pra eu comprar aqui contigo? Né? Aí o cara falou assim, não, cara, a Amazon não é uma loja de verdade. O cara falou isso. Amazon is not a real store. Aí tu faz o quê? One click. Ok. Olhando na cara dele. Ok. Click. Tem várias que fazem isso, que equiparam, né? Ou te dizem, ah, eu posso, não posso vender esse preço, mas eu posso te vender tanto. É, não, então, tem algumas lojas aí de eletrônicos. Com certeza. Que você chega assim, mas aí eles equiparam só se for vendido pela Amazon e não no marketplace da Amazon. É, exatamente. Sold by Amazon. Aí tem todo um processo burocrático, mas eles equiparam o preço. Mas isso é porque é uma loja grande. O cara, coitado, de uma loja pequena, e o que ele queria dizer de Amazon não ser uma loja de verdade é que ela não tem nem como competir. O cara vai competir com a Amazon. Ele é uma loja local, né, onde a galera vai lá jogar board game todo fim de semana, né? Então é diferente. A relação dele é com os clientes locais. E eu realmente falei pro cara, desculpa, então eu não vou comprar, clique. 2 dias depois chegou no meu hotel. Tem a questão da entrega. Ele podia ter falado pra você, eu não posso te vender a 60 e pouco, mas eu posso te vender a 85. Aí você ia avaliar se vale a pena esperar. Na hora, se você tem tempo pra esperar aquilo chegar ou não, né? É, mas ele não baixou um centavo e falou que infelizmente não dava. Mas ele podia ter feito isso, como você falou, né? A vantagem era que eu ia sair com o jogo debaixo do braço. Né? E essa é a grande vantagem. Depois eu voltei lá e comprei a expansão do Han Solo que não tinha na Amazon. O melhor de tudo é que não joga nenhum desses jogos. Calma, ainda vou conseguir jogar. Justamente a vantagem que você tá falando, a Walmart testa, porque no online você pode ter um estoque reduzido, limitado, você não precisa distribuir no país inteiro, né? Mas você minimiza teu risco, né? De investir num produto pro que você precisaria pra abastecer a tua rede de loja e esse produto, na verdade, ser um produto ruim de venda, né? Então, mas por exemplo, você vê a Amazon, que vende muito e-book, vendeu milhões de cópias do Harry Potter, mas metade do faturamento de livros veio com um livro que vendeu menos de 10 unidades. Olha isso. Porque ele ganha na quantidade de produtos, né, cara? Na diversidade de produtos que ele pode oferecer ali. E não, tipo, de ter aquele estoque gigante grudado num supermercado pra pessoa poder ir lá e comprar na hora, entendeu? Então, tipo, essa é a grande vantagem. E a grande vantagem é que o comércio pequeno de coisas especializadas, eu acho que ficou muito mais fácil de encontrar, entendeu? Eu tenho uma miniatura do Indiana Jones, é tipo um diorama do Indiana Jones e o Tempo da Perdição. E aí, sabe, e um dos elementos dessa figura é aquela cama de metal que descia naquele poço de lava, sabe? Uhum. Então, essa cama de metal tinha correntinhas, sabe essas mini correntinhas? Uhum. Mini correntinhas que estão representando lá as correntes do filme. Eu perdi uma dessas mini correntinhas, trazendo a parada pro Brasil. Uhum. Eu fui catar sites de miniaturas, de nego que faz miniatura de ferroviárias, essas porra e tal, a porra das mini correntinhas. Eu achei, cara! E eu substituí, eu comprei as mini correntinhas, demorou um tempo pra chegar, porque depende também do cara, era muito comércio local, mas foi fantástico eu poder simplesmente imaginar, eu preciso de mini correntinhas. Onde que eu vou achar isso, cara? Uhum. Eu achei, cara, e graças ao e-commerce que esse tipo de coisa acontece muito. É lógico que a nossa vida melhorou demais, cara, com e-commerce, não há dúvida. O que foi a coisa mais esquisita que você comprou pela internet, JP? Sei lá, cara. Você não comprou um JP negócio? Não tem cara que compra muito pela internet. Não? Você não compra? Não, eu compro, sei lá, mas a coisa mais esquisita, sei. Olha, eu posso testemunhar o que eu já vi de coisa mais esquisita. Quando eu fazia estágio numa agência de publicidade, tinha um camarada meu que trabalhava lá, que comprou pelo eBay uma tábua de Ouija, cara. Ah, e ela nunca chegou. Foda. Mas um prazer grande de comprar online é quando chega, né, cara? Quando chega a sua equipe recomenda que você compra online, não traz uma injeção de hormônio da felicidade no seu cérebro? Você vê aquela caixinha. Mas é diferente do você sair? Aí é a mesma sensação de comprar ao vivo. É. Não sei. É igual. É porque ela... Não. Sabe por quê? Pode ser... Sabe por que é diferente? Sabe por que é diferente? É a surpresa, exatamente. Pô, mas hoje em dia os caras te dizem, se você track a parada inteira, você só... Ah, mas às vezes você não tá prestando atenção e pum. Caraca, tem aplicativo que te dá push quando não, tá... Não, mas se você é muito ansioso, às vezes você vai ficar dando aplicativo. Cadê a parada? Mas às vezes você tá distraído e de repente você chega na tua casa, pá! Tá aquele pacote esperando. É a felicidade, cara. Eu sei que é felicidade porque os nossos clientes da Nestor mandam um tweet com fotos das paradas quando ele recebe. Tira essa felicidade, eu sei como é que é. Tem um monte de cliente querendo ir lá na Nestor também. E aí? Ir lá na Nestor? É, um monte. Como assim? Posso passar aí pra buscar? Não, mas aí é diferente. Nós somos um e-commerce, não somos uma loja física. E aí, como é que fica? Não fica, né, cara? Um e-commerce, é um galpão. Não tem como, não tem como receber clientes. Aí eles querem vir aqui, na Nerd Office. Às vezes ele vem. E vocês, claro, recebem todos eles, né? Jamais. Ainda que minto isso, falando que, cara, eu tô em reunião. Falo, fala que eu tô em reunião, pelo amor de Deus. Não, mas olha só, peraí, olha. Tô só. Deitadão aqui na poltrona, mentira, que reclina. Mentira, até parece. Mentira nada. Você tô deitadão aqui, poltrona que reclina. Tô deitadão, no ar-condicionado ou no aquecedor, como tá ligado hoje, que tá mais frio. Toca o telefone, tem um fulaninho. Da onde? De Manaus. De Manaus? Cara, escroto. De Manaus? Até parece. Mas de alguma isso. Empresa? O quê? Não, ele falou que é fã, quer deixar um negócio. Ah, deixa aí na portaria. Puta. Eu não duvido, não, porque uma vez eu fui de skate pra casa dele e ele chegou pra pegar alguma coisa e ele deixou na portaria, cara. Não me deu nem um copo d'água. Que dramático, cara. Não, só tô falando que é possível mesmo, que é bem o teu perfil. Que dramático, cara. Uma coisa importante do e-commerce, que eu acho que é muito, entre parênteses, o lastro, né? A confiança, o crédito que o e-commerce precisa ter muito mais do que qualquer varejo, é a confiança. Sem dúvida, né? Porque é tudo, como disse a moça lá que estava entrevistando a senhora Jovem Nerd para ela conseguir visto nos Estados Unidos, é tudo muito virtual. É tudo muito estou aqui na tela, né? Uhum. E você tem que acreditar, né, que esse negócio vai dar certo. Por exemplo, a gente tem e-commerce, a Nestor, e ela vende roupa, vende camiseta, e as pessoas compram camiseta sem experimentar. Uhum. Você tem noção do nível de confiança que o cara tem de comprar a camiseta que ele não vestiu para saber, né, como é que fica no corpo dele, etc, essa estampa maneira. Mas eu vou te falar um negócio, essa não é uma experiência totalmente nova, porque a venda de roupa por catálogo impresso é muito antiga. Uh-huh. Por exemplo, a Sears virou Sears por venda em catálogo, uh-huh, inclusive de roupa. Esse não foi um choque cultural tão grande assim. É, mas o negócio é o seguinte, a Sears, você, caralho, é Sears, multinacional, foda e tal, não sei o quê. O e-commerce, ele dá a oportunidade de muitas lojas menores crescerem do zero, uh-huh, e conquistarem um nicho, ou então expandirem para um público maior e tal, porque elas estão justamente trabalhando com a confiança de, uhum, pessoas que acreditam, que botam mais fé do que uma pessoa que comprava um catálogo da Sears, entendeu? Quando a gente começou, uhum, a vender, a gente era muito pequenininho, entendeu? E as pessoas, uhum, mesmo assim, já confiavam, porque no caso do Jovem Nerd, transferia a confiança que ela achou na gente para o serviço que a gente estava, uhum, provendo, uhum, né? E o mesmo acontece hoje também, óbvio, mas também hoje a gente tem histórico de muito mais gente que compra, e o cara, por exemplo, o cara compra a camiseta sem experimentar, ele sabe que ele vai poder trocar. Se chegar assim, não deu. Ele sabe que ele vai poder trocar, entendeu? Uhum, se tiver, uhum, defeito, ele sabe que ele vai poder trocar. Assim, o cara já é do dia a dia dele. Na verdade, no e-commerce é mais fácil trocar do que você comprar uma roupa. É verdade, exatamente. No Brasil, porque aqui nos Estados Unidos tem uma cultura de trocar e devolução muito mais expandida, né? É, mas aqui no Brasil é você comprar uma coisa, é uma sentença. Você comprou e é pra sempre. Você não consegue trocar numa loja, se você for na loja comprar. E quanto mais caro o valor, pior é a sentença, né? Porque você tá prendendo um dinheiro ali, uma grana, né? Exato, exato. É, e no e-commerce não, ele te garante a troca do produto em até 7 dias, né? Se você, em até uma semana, fala, olha, comprei esse produto online, mas ele não atendeu minhas expectativas, não era o que eu tava esperando, não correspondeu ao que o anúncio dizia. É isso. Tá no código de defesa do consumidor. Sim, exato, exato, exatamente. É isso aí. Então o e-commerce tem vantagens, né, em cima do comércio de rua, eu acredito. Como existe o medo de dar merda na compra, ela é mais regulada, né? Você é obrigado a retornar o produto e aceitar a devolução, né? Sim. Pra poder funcionar. Cara, a Francine aqui chegou ao cúmulo de devolver umas flores que ela comprou e morreu, cara. Caralho. Ela sério? Chegou na loja e devolveu, os caras deram o dinheiro de volta, cara. Não, peraí, mas aí ela falou o quê? Chegou, morreu. Ah, não, morreu, porra. A flor não durou, porra. Tô vendendo flor aí, é fodida. Os caras pegaram e devolveram o dinheiro, cara. Era tulipa, não? Este Nerdcast foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia.